sei, Jesus de meio e salvação. Gozo deste coração, eu mais e mais publicarei. Dia feliz, dia feliz. Jesus é meu.